lavrar a palavra a pá, como quem prepara um pão. Quando o mar vira sertão, nossa palavra será. Espada na